bem-vindo ao podcast de Sandra Ferracucci. Hoje, uma grande dica para quem tem criança em casa. Só quem tem filho sabe o quanto a casa pode ser um terror para os baixinhos. Todo lugar é lugar para se machucar. Onde a gente menos espera, pof, lá vem um berro seguido de um choro de dodói. Os pais se dobram e desdobram para salvar os dedinhos da gaveta má, para desviar a testa daquela pontinha da mesa, e assim por diante. Mas a melhor notícia é que tem sempre alguém pensando no que pode acontecer e no que se pode fazer para não acontecer. A prevenção é a melhor opção. Nos meus passeios de fim de semana, onde eu mais gosto de visitar, aquelas big lojas onde se encontra desde um chuveiro até uma mega banheira, tapetes, luminárias, canos, tomadas, cerâmicas, ou seja, tudo para construção, eu encontrei diversos objetos tão simples, mas de grande valia para a proteção de casa. Protetores de tomadas são fundamentais para casas com crianças pequenas, pois elas se encantam com aqueles dois buraquinhos e, claro, colocam um dedinho por curiosidade. Mas essa curiosidade pode lhe trazer um grande choque. E é tão simples evitar. Tem também protetores de quinas, sejam de mesas, sejam de bancadas, para todo tipo. Existe uma proteção de silicone que encaixa perfeitamente nessas vilãs que adoram uma cabecinha frágil. Quem cozinha sabe que quando o fogão está sendo usado, as crianças adoram ficar por perto. Chegam a esticar o corpo e a se equilibrarem nos pequenos dedinhos dos pés para saber o que tem nas panelas. Nisso, o grande perigo de se queimarem. Mas não se assustem, pois também existe uma proteção de fogão que evita este desastre. São tantas as formas de evitar os machucados. Existe um objeto que se encaixa na porta e também um que se encaixa nas gavetas que evitam que elas se fechem totalmente, livrando os dedos de serem esmagados. Então, você que tem criança em casa, corra e equipe sua casa de proteções. Assim, seus filhos terão mais liberdade para brincar e você ficará mais tranquilo. Aí vem aquele velho ditado: antes prevenir do que remediar. Obrigada pela atenção. E você que quer deixar alguma dica, sugestão ou tirar alguma dúvida, escreva para contato@ferracucci.arq.br. Quem vos fala é Sandra Ferracucci e até semana que vem.